passar a sombra que remonta sonhos intranquilos. Pela madrugada insone some sem deixar nenhum vestígio, um delírio, um fato consumado. Tudo pode dar errado nesse instante inquietante. Rasga esse silêncio tenso, penso tal sufoco vai passar. Janela, olhos cor de fogo morto, um zumbi vagando, tateando no escuro, sujo, mudo, mundo segue sem lhe ver, sem saber. A fome toma de assalto, no início o vício é controlável, logo é incansável já, não pode mais dormir, fugir, seguir daqui pra onde ver. Se perder.